tá sempre aberta pro povo. Casca do Cerrado, chegaram os mortos de fome. Sujeira de outra parte que vem pra sujar seu nome. Eu te falei que o ladrão que rouba mesmo é bem vestido, é o que te morde. Essa zoada no telhado é um vento que a vida leva. Pensamento antiquado te apaga, tem no noroeste enraizado. Fica o dono do pé que pinga na terra e faz a ponte. Povo de Zé Opressa! Mas o seu dinheiro não...